tiazinha chefinha. Tem doce de batata roxa, canjica, amendoim torrado. A banda tá tocando, ai, oi, o baile tá animado. O céu tá escurecendo, antes estava estrelado. A chuva tá caindo, ai, oi, guerreiro ficou molhado. Dançando no chão molhado, ai, oi, a dança do escorregado. Dançando no chão molhado, ai, oi, a dança do escorregado. Dançando no chão molhado, ai,